Tinha uma igreja com padre tudo, era uma vila pobre, mas nossa. Tinha comida com carne tudo, era uma casa simples, mas nossa. Moço, desculpe, a terra é nossa. Tô 20 anos nessa roça que me criei. Livrei meus filhos da desgraça, yeah. Não tinha escola, mas tinha vida. Nem cemitério, não precisava. Não tinha folga, mas tinha sida. E cada filho dela vingava. Moço, desculpe, a terra é nossa. Tô 20 anos nessa roça que me criei. Livrei meus filhos da desgraça. Tinha o que tinha, agora tem nada. Até nossa casa foi derrubada. Tudo pisado, roça queimada. Muito trator pra pouca inchada. Moço, desculpe, a terra é nossa. Tô 20 anos nessa roça que me criei. Livrei meus filhos da desgraça. Tinha o que tinha, agora tem nada. Até nossa casa foi derrubada. Tudo pisado, roça queimada. Muito trator pra pouca inchada. Moço, desculpe, a terra é nossa. Moço, desculpe, a terra é nossa. Moço, desculpe, a terra é nossa.